Aí é nada de estratégia do caralho. O assunto é pessoal e eu quero resolver da moda antiga mesmo. É bang bang, quem for mais rápido no gatilho sai vivo. Noites de Natal, luzes iluminam o cafezal. E eu na esquina de Opalão, camuflado no matagal. Na entrada do aglomerado, tem um pedrão de Corolla. E vão ouvir o Coringa, é só ligar no Motorola. Quem ouve pensa. Pelo fez levar o celular com GPS, o prato cheio pra corro rastrear. Somos profissionais sem exercer a profissão. Números nem são de Minas Gerais, DDD do Paquistão. Dando tempo no coliseu com armadura de polícia. O Coringa apareceu e se escolta, trouxe a milícia. Filhos da puta são os piores tipos de bandidos. Fardados que pela grana suja foram corrompidos. A escolta reconheceu meu carro adulterado. Puxaram a placa que não bateu, estou sendo acompanhado. Dois Civic e um Alfa Romeo com armamento pesado. Furaram meu pneu que mete, estou sendo cercado. Momento crucial, traçantes rasgando o céu. Rosto de pel na boca de balaclava na Jingle Bell. Imprevisto é erro, vem com enterro e parafal. Cospe chumbo que confundem com as luzes de Natal. Momento crucial, traçantes rasgando o céu. Rosto de fel na boca de balaclava na Jingle Bell. Imprevisto é erro, vem com enterro e o parafal. Cospe chumbo que confundem com as luzes de Natal. Fica calmo, eu tô descendo, foda-se, é contramão. Quem o que tá acontecendo? Descobrir o pedrão, o Coringa pagou a milícia. Conhecem nossa malícia, vira o carro suspeito, reconheceram, é polícia. O pedrão e arma é igual unha e carne, mas os rivais são treinados como nós. Aí ligo alarme, cheguei, vi uma cena trágica como passe de mágica. O único que respirava é o Pedrão com muita fadiga. Filha da puta, porque não esperou minha chegada? Ô King, cê é meu irmão, liga pra minha amada. Você mesmo liga, para de graça, firme esse corpo. Olha pro meu lado direito, me fudi, já tomou. O cara é tipo perito, viu que estava estado grave. A ferida não sangrava, tá interna. Eu tô suave, levei quantos deles comigo? Eu contei 9 pilantras. Só acertei no crânio, tô tipo snipe com a mira Momento santa. Momento crucial, traçantes rasgando o céu. Rosto de fé na boca de balaclava na Jingle Bell. Imprevisto é erro, vem com enterro e parafal. Cospe chumbo que confundem com as luzes de Natal. Momento crucial, traçantes rasgando o céu. Rosto de fel na boca de balaclava na Jingle Bell. Imprevisto é erro, vem com enterro e o parafal. Cospe chumbo que confundem com as luzes de Natal. E o Coringa, filha da puta, escondeu atrás da tia que passava pela rua, saiu de fuga enquanto os tira da milícia acharam que minha fama era lero lero. Foram todos queimar nas chamas eternas do inferno. Não fecha os olhos, porra, e ele continuou sorrindo. Apertou minha mão com força e falou: já vou indo, não esquece de ligar pra minha amada, caralho. Fale pra ela que eu morri exercendo meu trabalho. Enquanto isso, o snipe conferiu os moribundos. Não vou deixar o Pedrão aqui no meio dos vagabundos. Vão vazar da cena, o esquema vai ficar pra outrora. Vê mais um irmão morrendo nessa minha trajetória. Direto pro pronto-socorro, conveniado com o time, o doutor me deu um esporro. De novo o mesmo filme, mediu o pulso do Pedrão e correu pra operação. Nesse momento só resta oração. Meu Deus, salve o Pedrão. Bora.